Muito bem, mais devagar. Pare, pare, pare. Isso não era para estar aqui. Esta espécie de veriforme está extinta desde o período Cretáceo. Quer dizer, essa coisa... Que é? Que é? Conseguiu. Esse velho maluco conseguiu. Vamos esquecer as regras sobre sangue frio. Estão totalmente erradas. Essa criatura tem sangue quente. Esta coisa não vive num pântano. Essa coisa tem uns 9 metros de pescoço. Será que é o solo? 10 metros. Fazer uma fortuna com este lugar. Eles são velozes. Registramos o T-Rex a uns 50 km por hora. T-Rex? Uhum. Disse que tem um T-Rex? Uhum. Repete. Nós temos um T-Rex? Ah. Põe a cabeça entre os joelhos. Dr. Grant. Doutora Sattler, bem-vindos ao Parque dos Dinossauros. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. JurassiCast do ar, meus caros interneticos, programa especial de 2 anos de existência do JurassiCast. Nós conseguimos sobreviver aos tanques barrancos, vitórias e derrotas, e nós estamos aqui. Este é quem vos fala, o Calaveira, está comigo aqui, o Miote. E aí, galera, apesar de muitos acharem, Jurassic Park não tem nada a ver com Jurassic Cash. É, só o nome, né? Que... Só o nome que coincidiu, mas tem nada a ver. É, o nome que você copiou descaradamente, inclusive. Ué, tinha uma história que você tinha aberto o armário e viu Jurassic Park. Mas não é em homenagem ao filme, todo mundo pensa, né? Não é homenagem ao filme, tem nada a ver. E, mas tem a ver, né? Foi uma roubada. Isso, ele roubou, na cara dura, o título do Spielberg. Está comigo aqui também o Brunão. E eu já levei um choque igual o do Tim. Caí pra trás. Sabe quem levou um choque igual o dele também? Lazier Martins. Ai, ai, ai! Pederneiras. E olha só, meus caros internéticos, é com a mais alta das honras que nós recebemos aqui a Mariana, que está aqui debutando no JurassicCast também, a primeira vez. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, boa noite, pessoal. E eu sempre tive curiosidade sobre o órgão sexual do Tiranossauro Rex. Não aparece, né? Eu acho que é estilo das mãozinhas. Olha só, a internet está aqui de volta, o JurassicCast, para participar de mais essa obscenidade, o PH lá do Pauta Livre. Seja bem-vindo, meu querido. Olha só, obrigado. Jurassic Park fez eu engordar. Eu vou me arrepender, mas eu vou perguntar por quê. Não é o momento certo, depois eu falo. Eita, mistérios. Tchau. Hoje nós vamos falar de Jurassic Park. O que muitos ouvintes perguntaram se tinha a ver alguma coisa com o programa. Não, não tem nada a ver, exceto o fato que, como nós já falamos, o Miotti roubou descaradamente o nome do filme. Filmão de Steven Spielberg, lá de 93. Porra, filmaço mesmo, cara, né? Me fez borrar as calças. Essas e outras histórias, inclusive por que que PH tem excitação por dinossauros, vocês vão ficar sabendo logo após os recados do Jaiminho, não é não? É isso aí, sobe John Williams. Eu sou de Tangamanga. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Recados do Jaiminho, como sempre. Temos que comemorar os 2 anos do site, Calaveira. 2 anos de site, 2 anos de bobeira. Muitas aventuras, muitas emoções. Muitos percalços. Porra, mais percalços que aventuras, pra falar a verdade. Muitas dificuldades, muitos problemas, muitas... Recompensas também, né? Esse ano tá tendo mais recompensas, hein? É, rapaz, já a gente fala disso. Aniversário 2 anos do site, e como não poderia deixar de ser... Quem ganhou o presente... É você! Promoção da Fiction Corporation e Taverna do Ogro. Olha aí, dobradinha, boa. O pessoal que já escuta o site sabe que o bagulho é tenso. Quando envolve promoções da Fiction e da Taverna, quer dizer, não é pouca coisa. Não é mesmo, não. Os nossos 2 maiores parceiros, né, se juntaram, cara. E resolveram fazer uma promoção do Jurassic Park. Qual é essa promoção, Miotti? Fiction Corporation vai dar a camiseta InGen e a Taverna do Ogro, o Blu-ray da trilogia. Caraca, da trilogia logo de uma vez? Isso mesmo. Sambando na cara da sociedade, como diria Yasmin. Mas o que que os nossos ouvintes precisam fazer pra ganhar isso? Ó, não pode ser fácil, já vou avisar aqui. Você tem que imitar um dinossauro e mandar o vídeo pra gente. Só isso. Cara, na boa, velho, a gente se diverte às custas dos outros, porra, né? Porra, é o Blu-ray da trilogia, é camiseta, porra. Já vou avisar que se não tiver vencedor, se não tiver vídeo, se as pessoas não tiverem vergonha, quer dizer, se tiverem vergonha e resolverem não mandar, vai ficar pra gente, hein? Cada um fica com um Blu-ray e a gente manda a camisa pra Yasmin, pronto. Isso, e eu não acredito que vocês vão deixar o Luigi Show ganhar de novo. Porque assim que ele escutar isso, ele vai montar o vídeo e vai fazer, e vai mandar, eu tenho certeza. E a gente não vai impedir que ele ganhe, não. Sobe no seu canal do YouTube, pelo amor de Deus, não vai me mandar o vídeo, só manda o link. Pra quem que eles têm que mandar, Miotti? Tem que mandar para o nosso e-mail, jurassicast@gmail.com. O mais ridículo vai ganhar. Hello? Ok, just a second. It's for you. E como não poderia deixar de ser, são 2 anos, então tem que ter 2 promoções, né, Miotti? Essa não tem a ver com o Jurassic Park, mas tem a ver com o programa que a gente já fez, né? A Fiction Corporation deu um brinde, cara, espetacular, pra gente fazer uma promoção para os fãs de Doctor Who. Esse aqui, o cara tem que ser fã mesmo, velho. Porque o cara vai ter que provar que ele é fã de Doctor Who. Como? Seja por um texto, seja por um vídeo, seja por um áudio, seja por onde for. Você pode escolher um desenho, uma foto, tira a foto da sua coleção. Você vai ter que provar que você merece entrar na TARDIS e ser o companion do Doctor Who. A gente vai escolher o melhor. E esse não é zoação, é o melhor mesmo. E o que que vai ganhar, velho? Olha o prêmio. Cara, esse prêmio é inacreditável. É prêmio pra colecionador de Doctor Who. Não, e é bom que esse prêmio você não arruma mais, né? Esse não. Esse aqui é a tiragem limitadíssima. Além de ganhar a nossa camiseta do Doctor Who, que tá à venda na Fiction Corporation. Que tá incrível, tá fabulosa. Vai ganhar uma agenda comemorativa dos 50 anos de Doctor Who, cara. As fotos estão aí no post. É uma agenda incrível, é item de colecionador, cara. Essa promoção vai durar um pouco mais, né, Miotti? A gente tá no programa 55, vamos fazer até o 57. No Jurassic Cast 57 vai ter o resultado. Então vocês têm tempo pra conseguir mandar suas coisas, beleza? Batendo perna por essa internet de meu Deus, o que, que nós temos, Miotti? Dessa vez só teve a Melina lá no podcast 136, O Amanhecer do Lado B. Eles falam sobre o que essa porra? Foi na parte da leitura de e-mails, né, do programa anterior, né, que foi sobre a saga Crepúsculo, né? Eles foram desafiados pelos ouvintes deles a fazer uma parada. Manamana. Manamana. Nós fomos chamados pra participar de um evento muito maneiro aqui em Brasília, cara. É mesmo? Qual? O Festival Geek Prime, cara. Em maio, 25 de maio, dia da toalha, vai ter um mega festival de coisas geeks e nerds aqui em Brasília. E a gente foi chamado pra participar, cara. Vai ser lá no Colégio Notre Dame, aqui em Brasília. Eles estão preparando uma coisa gigante com... atirando pra tudo que é lado da área dos nerds e geek, cara. Vai ter coisa pra quem é otaku, concurso de cosplay, campeonato de videogame. Inclusive o pessoal do Nerdcetera vai estar tomando conta da parte dos games. Vai ter exposição de action figure, vai ter batalha campal, Calaveira. Você tá falando sério, velho? Eu tô falando sério, velho. Você tá ligado que a gente vai fazer isso, né? Eu e você contra o Miote, maldito do Miote. Vai ter uma área especial de temas de Star Wars, Star Trek. Vai ter uma área medieval com venda de coisa de decoração medieval, etc. Alimento, exposição. Vai ter RPG, vai ter sala de jogos de tabuleiro. Vai ter palestra. E, inclusive, vai ter o Jurassic Cast, porra! Ih, olha aí, estamos do lado... Vamos Nós vamos estar no palco principal, Calaveira. Nós vamos fazer brincadeira no palco, sorteio de camiseta da Fiction, Alexandre, se vire pra arrumar as camisetas. Nossa, brincadeira no palco? Vai o quê? Tipo corrida do ovo? Não sei, cara, a gente vai ter que se virar. Corrida do saco? Olha aí, meu tio. Pular corda, amarelinha. Além disso, nós vamos ser mediadores da conversa com os dubladores Flávio Dias e Wendell Bezerra, velho. Então olha só, como é que você pode ter mais informações do Festival Geek Prime, cara? Você vai acessar festivalgeekprime.com. Eles têm um site bem completo aqui com todas as informações do que vai ter, o que não vai ter, programação, etc. E se você estiver interessado em já procurar para comprar o ingresso, é um evento fechado, tá? Não é um evento grátis. Tá vendendo ingresso no Sebinho, que fica na Asa Norte, na Midgar Cosplay, que fica na Asa Sul, e se não me engano, na Saga de Taguatinga Centro. Por enquanto, nesses três lugares, parece que vai vir mais lugares aí. Tem página no Facebook pra você curtir. O evento tá aí, a gente colocou os links. Então, cara, se você é de Brasília, se você gosta do Jurassic Cast, se você gosta de temas nerds, você precisa comparecer nesse Festival Geek Prime. É obrigação a gente ver vocês lá. Lembrando sempre dos nossos vídeos no YouTube, que estamos agora com umas coisas muito legais e diferentes, que é a cozinha do Chaka. Já estamos indo pro nosso terceiro vídeo agora. Podemos já contar o que vai ser, Miotti? Conta, conta, pode contar. Nós vamos fazer uma costela de brontossauro, rapaz. Velho, na boa. Ficou aquela foda, costela, cara. Estava ficou, obscena. Estava absurda, velho. É costela nível restaurantes australiano de franquia de shopping. E não podemos esquecer que o Tá Na Hora do Chaka também voltou, agora com nossos drops e loucuras sem ser vlog, né? São os materiais em vídeo que a gente grava por aí e a gente coloca lá. O primeiro dos vídeos é a visita de vocês dois lá na Erótica, né, cara? Eu nunca pensei que eu fosse me sentir tão envergonhado, e eu me senti muito envergonhado, cara. Eu sou um putão, só que eu sou um putão entre quatro paredes. Inclusive, se você é menor de 18 anos, não assista. Não pode assistir, porque tem nudez. Tem uma bunda gigantesca. Caraca, velho. Qual é o diâmetro daquela bunda, Miotti? É a bunda mais suculenta que eu já vi na minha vida. Sério, velho. Que bunda carnuda. Só que o melhor... É o cara tirando foto do cu da mulher, né, velho? Também. O melhor não foi filmado, infelizmente, porque eu não tava com a câmera na hora. O melhor foi um velho. Tarado. Mas, velho, o velho, ele era tarado de um tanto que a mulher levantou o velho enfiou o dedo no cu da mulher. Que isso, velho. Foi mesmo. O velho, vem, né? Eu entendo, né? Vem cá, não gostosinho, você. E o velho foi engatado com o dedo no cu da mulher, saiu fora. Quase que deu briga lá. Não foi? Não é sério, não? Foi, pô. Ficou puta. Pois é, interneticos. Então fomos lá na Erótica Café, da Ódio Nossa Graça. Eu, Miotti e a Mel, tava lá também. Acessem lá no YouTube, lá no www.youtube.com/JurassicCast. Vai estar lá os nossos vídeos que vocês não vão se arrepender, cara. Tá bom. Isso. Não se esquecendo que também tem o Brunão Indica, que é minhas dicas de produtos que eu tenho na minha coleção. E, Calaveira, a gente gravou esse final de semana o melhor vídeo blog que vai ter na internet, velho. O vlog do Miotti. Nós não vamos revelar nada além disso. É um Miotti como vocês nunca viram. É um Miotti como vocês nunca nunca, olha só de novo, nunca viram, nunca, ninguém, nem eu tinha visto. É imperdível, é uma coisa que não existe na internet, esse realmente não existe na internet, eu nunca vi. Não, velho, não tem. Esse não tem igual, esse não tem igual, sério, nem Porta dos Fundos não faz um vídeo desse, cara. Canecas e camisetas do Jurassic Cast. As canecas do Jurassic Cast são as mais lindas da internet. Me desculpa, mas são mesmo. São mesmo, cara. São incríveis. Nós temos a Jurassic Cats. Nós temos a caneca do Rock. Duas canecas do Rock, hein? Caça Fantasmas de Jurassic Cast. Cara, uma caneca melhor que outra. Sem exagero. Uma caneca do DeLorean não é Belina, cara. DeLorean não é Belina, cara. Pelo amor de Deus. Não, não, internet. Só não posso falar mais nada. Vocês têm que entrar lá na Magic Box e comprar todas. Exatamente. loja.themagicbox.com.br. E as camisetas, como sempre, sendo vendidas lá na fictioncorporation.com.br. Minha qualidade foda que você já conhece, as estampas fodas que você já conhece, as contos foda, tudo foda que você já conhece. Nossa camiseta do Doctor Who é a mais foda que tem. Ninguém tem aquela merda e eu já tô vendo ela sendo vendida lá fora nos Estados Unidos. Não porque vão comprar da gente, mas tipo, o nego vai copiar lá e fazer lá. Vai copiar, cara, que ficou incrível. Inclusive, a gente já falou isso, mas pra todo mundo se lembrar, é a arte da Yasmin, hein? Fictioncorporation.com.br. Compre as nossas camisetas, ajuda a gente, velho. A gente precisa, olha, urgentemente precisamos de dinheiro. Depois o Jurassic Cash acaba, aí vocês vão achar que é outro golpe publicitário. Não vai ser. A próxima vez que isso acontecer vai ser na Vera. Você tá esquecendo que você e o Miotti vão precisar de dinheiro. Sim, mas óbvio. Até junho vocês têm que comprar todas as canecas e todas as camisetas. Se cada pessoa que fizer o download comprar uma caneca e uma camiseta, tá tranquilo. Exatamente, já vai ajudar pra caramba. Inclusive, a gente falou das nossas camisetas da Fiction Corporation, a gente recebeu um e-mail do nosso querido ouvinte Nicolas do Japão, lembra dele? É aquele que não conversava com o pai? Ele mesmo. Mas o cara mandou um e-mail falando que vai casar, velho. Que merda é essa? E vai ter filho, pô. Caralho, meteu um filho na Japim, bicho, só pra pegar o green card do Japão. Pô, tu também não... Caralho, velho. Velho, o Nicolas era o nosso ouvinte que eu achava que não escutava mais, sinceramente, porque há muito tempo que eles não entravam em contato. A gente tava com muita saudade de saber do Nicolas e ele mandou esse e-mail, tá querendo comprar camiseta lá no Japão, cara. Então, Alexandre, que está escutando agora, eu não sei, você tem que depois me dizer se as camisetas da Fiction Corporation chegam até no Japão, cara. Então, um abraço aí pro Nicolas, nosso querido amigo do Japão. Quem quer entrar em contato com o Jurassic Cast, como é que faz, pessoal? Tem nosso e-mail, jurassicast@gmail.com. Tem o nosso Twitter, que é o @jurassicast, ou twitter.com/jurassicast, e o facebook.com/jurassicast também. Encontra a gente lá, tem que curtir a página pra também concorrer promoção, a gente tá fazendo lá direto, sorteio de ingresso pro cinema. E temos o Filmou também, né? Filmou.com/jurassicast. É a nossa rede social de filmes, onde todos os filmes que a gente fala aqui, a gente dá o nosso, nossas estrelinhas lá. Ok, just a second. It's for you. Vai lá, Miotti, dá o ar de sua graça. Precisa? Precisa, sempre. As pessoas baixam o programa esperando este momento. Porra, Jurassic Park? Pois é, olha só, Jurassic Park, pra mim, eu não sei vocês, mas vocês lembram que quando esse filme saiu, era Parque dos Dinossauros? Parque dos Dinossauros, sempre foi. E desde quando mudou? Quando resolveram internacionalizar a marca, né? Ele era Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, ele era redundante assim. Mas assim, vendiam o Parque dos Dinossauros, né? Eu me lembro claramente a chamada do comercial passando na Rede Globo, venha assistir no cinema, Parque dos Dinossauros, o novo filme... Não foi por causa do segundo filme, não? Não, foi não, cara, foi não. O que acontece, assim, é que a marca licenciada do Jurassic Park, às vezes eles licenciam pra o nome sempre ter que acompanhar o produto. Que nem eles fizeram recentemente com o Superman, que não é mais Super-Homem e tal. Desde essa época, eles licenciaram o Jurassic Park. Só que aqui tem a obrigação de ter um nome em português. Por mais que tenha um nome em inglês, tem que ter um nome em português. É lei. Aí eles colocam o Parque do Dinossauro, só pra você ter ideia, é subtítulo aqui no Brasil. É Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. É, mas se fosse traduzir pro pé da letra também ia ficar horrível. Parque Jurássico, né? Em Portugal é Parque Jurássico. Não, mas em Portugal como é que é a menina que vestia um capuz vermelho? Como é que é lá, meu tio? negra. A rapariga do capuz vermelho. Então não vale, né? O que tá em Portugal não vale, né, cara? A mãe, como é que é? O do o Psicose? O filho que era mãe. O filho que era mãe. O filho que era mãe. É, mas é a internacionalização pra poder vender os produtos sem precisar ter que mudar a marca, né? Pra cada país. Imagina se eles tivessem que fazer uma logo com cada nome em cada país pra você poder vender a marca do Parque dos Dinossauros. Realmente, é muito mais fácil chamar um nome genérico em inglês e depois, quem quiser, que bote um subtítulo aí e se dane, né? E no filme em si, dentro da trama do filme, pô, tem Jurassic Park escrito em todo canto, cara. Tudo, né, cara? O tempo todo. Na entrada, na logo do computador, no macacão que o menino tem. Boné, caneca. E isso tudo é vendido, né? Hoje não tanto, mas foi vendido, digamos assim. Não, eu acho que inclusive os mesmos bonecos que eram apresentados no filme tinham pra você comprar. Menos a menina. Sabia que isso é uma curiosidade interessante? Na época, a menina que faz a Lex, Ariana Richards, ela ficou putaça porque só fizeram o boneco do Alan Grant, da Ellie Sattler, do Ian Malcolm, do John Hammond, do Robert Muldoon e do irmão dela. E ela, foda-se. Tem também do Dennis Nedry, né, cara? Tem do Dennis Nedry, velho. Tem dele sim, cara. Pô, mas tem que ter, ele é o vilão do filme. Sim, mas tinha que ter o da menina, coitada. Vamos combinar que o boneco do Dennis Nedry pode ser utilizado como bola de tênis também, que deve ser redondinho, né, cara? Ah, cara, ele é o vilão mais engraçaralho que existe, cara, muito bom. Ele é escrotão, né, velho? Ele é um vilão muito podcaster, né, não, velho? Fala, velho. Ele é muito podcast, velho. Ele... Paga aí, não vai ser pão duro, hein? Um ricaço maluco recriou os dinossauros a partir de clonagem e engenharia genética e coloca esses dinossauros num parque de diversões e convida uma equipe de arqueólogos, um arqueólogo e uma bióloga e um matemático. Eu não sei por que um matemático, alguém iria convidar um matemático pra ir. Até hoje eu tô tentando entender isso também. Pra levar eles pra conhecer esse parque e dar, tipo, o aval. Ok, bacana. É tipo endorse, né? Fazer a homologação do par. Isso, né? E aí, enquanto eles estão lá, acontece um peteco do cacete, e aí os dinossauros estão soltos, e aí pessoas começam a morrer. Pessoas começam a morrer, não. Morre dois. Um que morreu muito bem morrido, que é o Samuel Jackson. Não, morreram vários, cara. Ó, morreu o advogado, que sempre tem que morrer. Ah, sim. Ah, então foi, não foi dois, foi três. Foi o advogado. Nedry morreu também. E morre o Muldoon também, cara. Cara, inclusive o Nedry morre e aquele dinossaurozinho que mata ele deve estar comendo ele até hoje, né? Na verdade, ele virou no final do filme um tiranossauro, né? O brontossauro, ele. Tanto que comeu, né? Isso é muito hormônio. Então é isso, o plot é muito simples, assim. É as pessoas que vão pra uma ilha, que é onde tem o parque, eles iam endossar o parque, a conhecer, a fazer o tour, e aí, no final das contas, dá um problema lá, a energia, o cara, o malvado lá, vai roubar os embriões, né? E aí, enfim, ele tenta roubar isso, e aí acaba desligando as cercas, e aí hell breaks loose, né, cara? O inferno vem pra terra, porque os dinossauros estão com fome, querem caçar, e aí, cara, a gente é apresentado aos piores dinossauros do mundo, velho. Porque, cara, aqueles Velociraptor, ô bichinho tinhoso, velho. Eu tinha muito medo, cara, do Velociraptor. Demais, velho, demais. Quando eu fui assistir esse filme aí, tinha 9 anos. Quando eu fui lá pro Cine de São Luís, quase finado Cine de São Luís aqui em Fortaleza, o som é tão aterrorizantemente alto que eu sonhei 3 dias sem parar, cara. Caraca, velho. Principalmente com a cena dos Velociraptor, eu não conseguia ir mais à cozinha da casa da minha avó, que era igual aquela cozinha onde ele estava. E tinha dispensa na cozinha onde as panelas ficavam expostas. Cara, quando eu via as panelas, eu lembrava da cena da cozinha e saía da cozinha. Ah, vou sair daqui. Aí eu até falei no começo, né? Ah, Jurassic Park ajudou a me engordar. Infelizmente não foi por isso. Porque eu deixei de ir à cozinha. Mas foi por outro motivo. Quer contar ou ainda é segredo? Não, não é o momento ainda. Ele vai manter isso até o final do programa. Eu, ao contrário, cara, eu fui torcendo pros dinossauros. Eu vibrava, assim, eu tava torcendo pros dinossauros comer todo mundo. Caraca, olha só. É que assim, nessa época eu era assim, totalmente retardada por dinossauros. Lia tudo que você imaginava, procurava de dinossauros. Eu comecei a retardar dinossauros, assim, ah, dinossauros. Por exemplo, eu morava numa cidade do interior que não tinha livraria. Quando você queria um livro de algum assunto, você ia numa papelaria lá que o cara ia pra Campinas procurar. Eu chegava pro cara, eu quero tudo que você achar sobre dinossauros. Aí ele trouxe fronha do dinossauro. dinossauro. Todos os chocolates da garota. Aqui lembra que é chocolate surpresa? Surpresa. Tinha um álbum de figurinhas da Elma Chips também. A fita da família dinossauro. Essa era boa, hein? Ó, eu tinha uns 15 anos já. Ele trazia aqueles livros de criança, sabe? De dinossaurozinho. E eu comprava. Tudo que tinha dinossauro, eu comprava. Tudo pra mim era dinossauro naquela época. Tinha 15 anos e ainda era débil mental desse jeito. Mas você entende que os dinossauros morreram porque eles são maus, né? Não, eles são de Deus. Eles são bonzinhos. Não, peraí. Tem muita gente que é de Deus, mas não é tão legal assim. Você sabe que eles morreram quando morreram assim. Olharam assim, bicho, não dá mais. Vocês são de lascar. Vocês estão comendo os outros aí. Vai dar merda. Vou matar vocês. É isso que é o filme. O filme mostra isso. Dinossauro. A essência do dinossauro é ser do mal. O pessoal fica falando, ah, mas é porque o ser humano foi lá, o ser humano deu uma segunda chance pro dinossauro viver e ele quis matar o novo criador. Ah, dinossauro, para, né, cara? Não, né, mano? A gente dá a chance, né, de voltar e viver de novo pacificamente e você só quer matar. É, fica aí andando nas florestinhas que vocês ganharam. Mas não, quer matar. Então como, Mariano, torcer pro dinossauro? Vai, dinossauro! Não, vocês não têm noção. Eu realmente torci pros dinossauros. Eu fui ver com a minha avó, ela ficava me cutucando, porque ela estava com vergonha no cinema. Não torce pro dinossauro, menino. Ela, fica quieto, para com isso. Parecia um bicho sendo um cara sendo devorado, aí todo mundo, é... Aí a Mariana, yay! 1-0 dinossauro. E ela ficava com um placarzinho ainda, né? Alguém aí lembra quando foi que ele estreou no Brasil? É, foi 93. Foi 93 mesmo? Foi 93, eu fui ver em 93, no Park Shop. Foi em que mês? Vocês lembram? Não? Cara, férias. Ou era junho, no final de julho, ou era julho, começo de julho. É, né? Era férias, porque aí eu já, acho que eu já posso contar a história do porquê eu engordei. Vamos deixar pra depois? Não, tô zoando. É um momento assim. Ele estreou. Eu sei que era férias, começo de férias. Por ser começo de férias, o menino que tirar nota boa, essas coisas todas. Meu pai foi lá e me levou pro cinema lá pra assistir o filme do dinossauro. Sabe como é que é moleque, né? 9 anos de idade, quase 10 ali. Fui a primeira sexta-feira, quis ir a segunda sexta-feira. Quis ir também numa quarta-feira, depois numa quinta-feira, depois de novo na sexta-feira. Caraca! O lance é que meu pai trabalhava do lado do cinema, que era numa delegacia que tinha... A delegacia do centro era muito próxima do cinema. Era assim, delegacia, McDonald's, Jurassic Park. Fazer tipo um tour, né? Era fechado. Exatamente. Batia no McDonald's e ia no Jurassic Park. Beleza, agora entendi. Tour do gordinho cinéfilo, né? Assim, o Jurassic Park me ensinou a pegar ônibus, que eu pegava ônibus pro centro, né? Minha mãe nem sabia mais. Minha mãe, ó, vou ver meu pai. Ela, ai, que bom, meu filho tá agora gosta do pai dele. Porque meus pais são separados, né? Daí, ó, vou ver meu pai. Ai, feliz. Me deixa em paz, moleque. E daí eu ia. Aí chegava, batia ponto, né? Literalmente lá na delegacia. Chegava lá, ó, pai, vou ali no McDonald's. Não, ele, vai lá, espera lá, quando eu terminar a gente vai ver o filme. Vá comendo. Cara, eu comia sem fim, porque ele... Porque 10 reais na época... Dava pra comprar uma franquia do McDonald's. Era quando tava começando. O Big Mac custava 5 reais, pô, na época. Não, menos. 5 reais não, 2,50. 2,50. 2,50. A promoceta. A promoção é 5 reais, né? A promoceta. A passagem de ônibus era 50 centavos a meia, porque com 10 reais, cara, 10 reais era tanto dinheiro, mano. Era muito dinheiro. Eu ia de ônibus, merendava. merendava. Aí ia pro cinema comendo pipoca ainda. Caraca, bicho. E foi por isso que eu engordei, cara. Porque o McDonald's era barato, era do lado do cinema e meu pai mais do lado ainda. Fim. Fim. Cara, o filme, ele tem uma hora que eles começam a entrar numa filosofia de é certo e errado, é o homem versus a natureza, o homem querendo ser Deus. É, os limites da ciência, né? Na boa, é um papo tão nada a ver. Não, mas sabe o que é isso, cara? Isso vem do livro, cara. Vem do livro. Isso vem do livro. Eu li o livro do Parque dos Dinossauros, do Michael Crichton. E é bom o livro? Ele é bem mais científico. Então tem muita discussão filosófica no livro, discussão científica mesmo, de a parte de como eles fizeram pra reconstruir os dinossauros geneticamente, é enorme, cara. É uma parada gigante, assim. Tem explicação, tem umas correntes de DNA desenhada e tal. Isso que eu ia falar. Mas só pra você ter ideia, não tem aquele filmezinho que passa quando eles estão explicando? Tem. Dá um zoom e fica uma animaçãozinha e tal. Aquelas imagens ali são baseadas diretamente nas gravuras do livro. Exatamente. E é um livro bom, é um livro muito bom, por sinal, muito bom mesmo. De um grande autor que é o Michael Crichton, que é autor de várias outras obras importantíssimas, né? O primeiro livro dele, na verdade, é O Mundo Perdido, que é antes, o título que foi usado no segundo filme, vem antes no livro. tem um livro, cara, que gerou um filme muito bosta, mas só que o livro é interessante justamente por causa da ciência que o filme não abordou, que é o Kongo. Isso. É, o Kongo é dele. O Sam Raimi, sei lá, tem a turma do Sam Raimi e tudo mais. E o mais conhecido dele, que dá pra comprar até hoje, tá esgotado em alguns editores, mas a Verus ainda tem, que é o livro do Twister, do filme que Twister. Tem outros livros dele que são bem conhecidos que viraram filmes. Um é O Enigma de Andrômeda, bem conhecido também. Que é ficção científica com força esse aí, né? Isso. Esfera, que virou aquele filme nojento. Com a Sharon Stone, né? Isso. Tem um outro livro dele que dizem que o livro é muito bom, mas o filme é uma porcaria, chama Linha do Tempo. Muito ruim. Pois é. Mas dizem que o livro é excelente e o filme estragou. O Michael Crichton também é autor de um livro muito bom, chamado Devoradores de Mortos, que virou um filme chamado O 13º Guerreiro. Aquele do Bandeiras? Exatamente. E não sei se vocês sabem, ele é criador do Plantão Médico. Que inclusive ia ser um filme e não virou um filme, né? Isso, o Spielberg estava interessado em adaptar o ER para o cinema. Quando o roteiro do Parque dos Dinossauros, a história do Parque dos Dinossauros, o plot, apareceu e ele ficou mais interessado, entrou em contato com o Michael Crichton e falou, olha, eu queria muito dirigir esse filme, que eu sempre fui louco por dinossauros e tal. E o Michael Crichton falou, olha, você seria a minha primeira escolha, mas eu ainda tô vendendo os direitos e tal. Se de repente, quando a gente conseguir vender os direitos para algum estúdio, você ainda tiver interessado, a gente te mostra. E aí o Spielberg encheu o saco da Universal pra Universal comprar, e ele acabou sendo o escolhido para dirigir o filme também. Bom, talvez os dinossauros tenham mais em comum com as aves de hoje do que com os répteis. Olhem o osso do pubis, virado para trás, como numa ave. E olhem as vértebras, cheias de bolsas de ar e cavidades, como numa ave. Até a palavra raptor quer dizer ave de rapina. Não mete muito medo. Parece um peru gigante. Um peru. Ah, não. Tá bom. Tenta se imaginar no período Cretáceo. Você dá de cara com este peru grandão quando entra numa clareira. Ele se move como uma ave, balançando a cabeça. E você fica imóvel porque acha que talvez a sua capacidade visual seja baseada em movimento, como o T-Rex. E ele não te vê se não se mexer. Mas não, não o Velociraptor. Você o encara e ele te encara de volta. E aí é que vem o ataque, não pela frente, mas pelo lado dos outros dois raptors que você nem tinha visto lá. Porque os Velociraptors atacam em bando, usam padrões de ataques coordenados. E há muitos deles lá hoje. E ele te rasga com isto aqui, ó. Uma garra retrátil de 15 centímetros, como uma navalha, no dedo do meio. Ele nem liga pra sua jugular como leão. Não, não. Ele te rasga aqui e aqui. Ai, Alan. Ou talvez na barriga, espalhando as suas tripas. O que importa é que você está vivo quando começam a te devorar. Então, tente demonstrar um pouco de respeito. Tá bom. Na minha opinião, foi uma ideia do Spielberg muito inteligente de ter tirado a parte filosófica que ia ficar totalmente distante do filme e focar na ação e focar nos dinossauros, porque Parque dos Dinossauros é um filme incrível. Ele é uma grande vitrine para a Industrial Light and Magic, que foi quem fez os dinossauros. Quem pagou o ingresso não pagou para saber se era certo ou errado ressuscitar dinossauros. Quem pagou o ingresso pagou para ver o dinossauro. Na verdade, não foi só a Industrial Light and Magic, né? O que que acontece? Em 1993, cara, não tinha tecnologia como tem hoje, de efeito em computador em massa. Hoje é tudo CGI. Na época, o Spielberg, quando resolveu fazer o filme, começou a pré-produção do filme, a primeira pessoa que ele chamou foi um cara chamado Phil Tippett. Era, na época, o cara, o top do top dos efeitos de stop motion. Então, o Spielberg ia fazer o filme todo em stop motion. Ele não sabia que seria possível fazer o filme em computação gráfica. Ele não imaginava isso. Então, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi, vou chamar o Phil Tippett, que o cara é o rei dos bonecos, ele vai fazer os bonequinhos legal. A gente vai tentar fazer o máximo possível, menos dinossauro na tela e mais correria. Já consegui fazer isso com o tubarão uma vez, dá pra fazer de novo. O tubarão aparece nos últimos 10 minutos de filme. A gente só vê o tubarão mesmo em 10 minutos de filme. Mas o resto do filme é todo o tubarão escondido. É só sombra, é só a barbatana, a cauda, é gente morrendo, o sangue voando, é só isso. Ele segurou o tubarão o máximo que ele pôde, porque quando no final chegasse no final, a pessoa já comprou que aquele é o tubarão e foda-se o que vai aparecer ou não. Então ele ia fazer basicamente a mesma coisa. Ia ter poucas imagens de dinossauro, só quando realmente fosse necessário e usar iluminação diferente, enfim. Ia trabalhar com Phil Tippett. E aí ele pensou, cara, mas eu queria filmar close do boneco, do dinossauro. Então eu vou chamar o cara que sabe fazer boneco, que sabe fazer animatrônico. E aí ele foi atrás de quem? Stan Winston, que a gente já falou aqui várias vezes, que era o rei dos bonecos de Hollywood. E aí ele falou, cara, eu vou usar o Stan Winston, vou pedir pra ele fazer os dinossauros em tamanho real. E aí ele mandou o cara fazer o dinossauro lá, o T-Rex em tamanho natural, e o cara fez um trabalho fantástico. Ah, o T-Rex em tamanho natural, e se eu não me engano, algumas tomadas dos Velociraptors são pessoas. Exatamente, fez os Velociraptors, fez, olha, tudo que é close no filme é boneco. Inclusive tinha boneco de todos os bichos. Velociraptor era um cara vestido, a porra do T-Rex era um bicho gigante. O filme é uma mistura entre bonecos animatrônicos e efeitos CGI. E o trabalho de stop motion do Phil Tippett também não foi deixado de lado. O que que o Spielberg fez? Quando ele viu o trabalho de stop motion do Phil Tippett, ele viu que não tava tão legal quanto ele queria. E aí ele foi atrás da Industrial Light & Magic. Cara, olha só, eu tô usando isso aqui, eu não sei se tá dando certo e tal. E aí o Dennis Mirren, que era o responsável pela Industrial Light & Magic na época, ele falou pro Steven Spielberg, olha, vamos tentar fazer um aqui baseado nesse que o Phil Tippett te mandou. Pegou esse storyboard animado, digamos assim, que ele tinha feito e usou todos os movimentos ali e tal, que o cara já tinha estudado, fotografou e jogou no computador e fez a mesma cena no computador. E o Spielberg falou, caraca, é isso. Então ele decidiu juntar os três caras, os três mestres, para usar a expertise e o conhecimento de todos os três e usar os três elementos para fazer os efeitos especiais do Parque dos Dinossauros. Então, todo close que você vê no filme são os bonecos lá do Stan Winston. Se dá um close na cara do dinossauro, é um boneco. Close na pata do dinossauro, aquela cena que ele tá atacando lá o carro, aquela pata é boneco aquilo ali. O boneco do tiranossauro, eles usaram naquela cena lá na chuva várias vezes. Agora, quando é corpo inteiro mostrado de longe e ele interage com coisas no meio ambiente, é efeito especial de computação gráfica. Inclusive, esse filme, ele é o responsável diretamente por hoje a gente ter o que a gente tem de CGI, cara, porque esse foi o primeiro filme que revolucionou o uso de CGI nos filmes, porque antes eram detalhes, era assim, no máximo um minuto e meio de CGI. É, foi uma revolução mesmo. O interessante do Jurassic Park é que os dinossauros, por exemplo, você tá falando, tal parte é boneco, tal parte é não sei o que, tal parte é CGI. É tão orgânico que você não nota isso, né? A não ser que você tenha um olhar muito técnico, mas você não consegue perceber. Se for pegar aquela cena que, ele que o tiranossauro ataca o carro com as crianças, tem tudo isso misturado, você não vê a diferença. É o mesmo dinossauro. Pra quem for assistir recentemente, fica mais difícil ainda, porque antes, pelo original, que passava na TV e tudo, você conseguia notar se era boneco ou animatrônico, ou CG, pelo andar. O andar mais duro, assim, era animatrônico. Quando era um andar menos animal, digamos assim, que não era muito quadradão, assim, que ficava olhando pros lados, era humano. E o CG era mais fluido. Só que hoje eles deram uma remasterizada em todos, né? Inclusive, pra todo mundo ficar igual ao CG, entendeu? Então hoje você não nota mais nem a pau a diferença. Eu assisti a versão 720 Blu-ray, não, né, nota, por assim não dizer. Dá. Isso é muito difícil. Você só nota uma dessincronização em alguns elementos na tela de virtude do dinossauro. Por exemplo, o dinossauro pisa na poça, você vê, tipo assim, uma falta de sincronia de milésimos de segundo entre a patada e a água, o splash da água. Por exemplo, a menina também naquela cena dos Velociraptors. A menina também, às vezes, ela tipo, tá atuando, tá sozinha, atuando pra ninguém, né? É. Tipo, ela com medo aqui de alguma coisa que tá na esquerda, mas só que o bicho tá na direita, sabe? É. Então, é só isso. Mas aí não é erro se é animatrônicos, né? Aí é uma, da atriz que é ruim que não ganhou nem boneco. Né? Ela parou de atuar, cara. Ela hoje em dia virou artista, virou pintora. E pinta muito bem. Tem uns quadros delas aí na internet. É, mas tinha que fazer alguma coisa bem na vida. Inclusive, o Spielberg disse que escolheu ela não pela atuação dela, mas pelo grito, pela potência do grito dela. Ele estava assistindo os testes das várias atrizes que estavam concorrendo para a vaga do papel dela, e ele disse que escolheu ela quando o grito dela foi tão alto que a esposa do Steven Spielberg saiu de lá de dentro para ver se eram as crianças chorando, alguma coisa assim, sacou? Mas o Steven Spielberg gosta, cara. Ele é um dos caras que apadrinhou a Dakota Fanning, e a Dakota Fanning só sabe fazer uma coisa na vida dela: gritar. Tanto que quando ela não grita, o filme vai mal, né? É verdade. Seria a Dakota Fanning ali, só que não ganhou o boneco, perdeu. Não ganhou o boneco. Pô, o Merchan, né, velho? Que ela, os bilhões de dólares que ela deixou de ganhar com o uso de direito de imagem, né? Voltando um pouquinho à questão da filosofia, aquela parte filosófica e tudo, vocês não acharam que as cenas que ele... Porque são muito poucas, né? As cenas assim que a ação é interrompida e eles colocam essas discussões, o homem deve criar o dinossauro e tal. Pra mim, destoa completamente do filme, mesmo sendo diretamente aproveitado do livro. Porque o filme, ele é claramente, da hora que começa até a hora que termina, ele é claramente um filme de ação. Se você quiser botar uma coisa meio suspense ali, porque rola um suspense, mas pra mim, o Jurassic Park é um filme de ação, um filme de aventuração. Aí, do nada, para a ação pra ficar um velho e uma mulher tomando sorvete e pensando nas consequências dos atos do velho. Cara, eu não gosto quando eles param de fazer isso. Eu acho que eles fazem isso desde o começo do filme, cara. Porque, assim, o personagem do Sunny, os três doutores, digamos assim, o Alan Grant, Alice Sattler e o Malcolm, os três é quase o ego, super-ego e ID, sabe? Enquanto a Ellie adora aquilo dali e não tem medo, gosta do que tá acontecendo, a gente tem o Alan Grant que gosta, mas já não gosta tanto. Já questiona. É, já dá uma questionada. Pô, mas será mesmo? E o Malcolm todo tempo. Pô, mas isso... É lógico que vai dar merda. Não, porra. Vocês estão vendo, cara? Né? Então, eu acho que eles deram uma condensada no estilo de personagem pra não ferir tanta trama. Aí eu concordo contigo. Não gosto é quando eles param. E aí, hein, gente? Esse parque. Mesmo com essas paradas pra filosofia, a crítica, quando o filme saiu, falou que o filme era raso. Ah, é um filme de ação raso que não tem história. A história era desprivilegiada pra que se tivesse ação, né? Sabe uma coisa que eu acho que coube muito bem no filme? A discussão no início do passeiozinho, começa a falar sobre a questão do caos. Pra mim, aquilo ali encaixou bem no filme, entendeu? O que ele tá fazendo ali é justamente o que ele tá explicando que ia acontecer. Igual o PH falou, ele ficava, vai dar merda, a questão do caos e tal. Nada é igual da primeira vez e tudo, efeito borboleta. Ficou, eu acho que encaixou bem com a questão do filme. Até aquela pré-reunião deles, quando eles estão naquela sala cheia de PowerPoint, que na época não tinha PowerPoint, né? E eles estão lá discutindo sobre aquele negócio, tá? Apesar que o personagem do Ian dá uma viajada bizarra naquela parte ali e tal. Pô, mas isso não é ético, velho. A questão que vocês estão aqui não é pra saber se é ético. Vocês são especialistas, vocês têm que me dizer se o parque é seguro para os visitantes. Isso aí, estão sendo... Teoricamente estão sendo pagos por isso, né? É, eu não tô querendo saber se é ético ou não. A ética já foi feita, o dinossauro já foi assustado. Vai que matar todo mundo agora? O que você quer? Você contar os avanços medicinais que poderiam ser aproveitados dos estudos genéticos que foram feitos. Aí você já iria entrar numa outra discussão e tal. Sabe aquele momento assim, cadê o controle pra acelerar? Mas é o que o Ian quis dizer nessa hora? O quê? Vai dar merda. Ah, mas ele falou isso da hora que ele chegou lá. O Ian, cara, é aquele cara que assiste filme de terror e fica dizendo... Minha filha, não vá pra aí. É. Sabe? Não vá pra aí, não. Não. Ai, gente, como ela é boa, por que ela fez isso? É isso, cara. Isso fica muito claro. A gente não vai falar dos outros filmes, mas isso fica muito claro na participação dele na sequência, entendeu? Ele não vai mais lá pelo motivo da ilha e tudo mais, que convenhamos. Qualquer um de nós iríamos, por mais que tivesse os perigos que tem. Ô, mano, na hora. Porra, fazer a cobertura Jurassic Cast lá na ilha. Caralho, se no Bom Dia Internet, vou rever o dinossauro comendo, né? É, então. Tweetando, o tiranossauro está vindo. Bota no Instagram, né? Hashtag chateado. Hashtag run, né? É. O Ian, não. A princípio, ele foi, sim, pela ilha, mas ele foi o pessimista, cara. Ele é o ID. E é o personagem que mais sofre ali naquela trama, né, cara? Porque ele tem umas horas que ele parece que ele tá falando com as paredes. Vocês já perceberam? Ah, porque o caos é o efeito borboleta, quando a borboleta bate nego. Cara, cadê o cocô de dinossauro que tava aqui? Sabe? Tipo, dá uma agada. Vamos combinar que o Jeff Goldblum não é grande coisa como ator, né? Enfim. Não, mas só que desse elenco aí, viu, cara? Não, mas porra, do elenco de filme de ação, ele foi o único que pôde interpretar. Os outros só gritaram e correram. É, porque a gente tem o velho Kakeque, né? Que é um ator mais... Tem o Papai Noel. Pois é, o Papai Noel. O Samuel L. Jackson, não sei, ele tava adormecido, Tava normal. Tava normal. Ele não ia ficar falando motherfucker no filme dos dinossauros. Não, cara. Mas você cara, vê... Ele é programador, acho que ele podia, né? Não, você vê nesse filme que o Samuel L. Jackson, ele já foi um cara normal. Quem fudeu ele foi o Tarantino. Aí eu tenho essa teoria, sim. Você vê ali no filme que ele foi um cara normal. Ele era um cara sereno. Ele é um cara que conseguia falar calmo. Hoje em dia, não. Ele saiu do armário no Tarantino e gritou pra todo mundo no Serpentes a Bordo. Foi ali mesmo. Aí ali ele não parou mais. E o Sanil, né, cara? Sanil, né? Ele tá ali pra sensualizar, né, velho? O Sanil, ele tá ali pra, velho, eu sou um doutor sensual. O Sanil sempre quis ser o John Malkovich, nunca conseguiu. Quando ele vai conseguindo, aí ele arregala aqueles olhos dele, aí não, volta. ele é pior do que o David Caruso. Eu acho eles, os dois muito parecidos. Ele e o David Caruso. Mas ele consegue ser pior do que o David Caruso, que é um dos piores que eu já vi. Ele faz papel de confuso como ninguém. Você já viu o papel de confuso que ele faz no filme? Papel de tremendo na cabeça. É isso que ele faz. Papel de... Ele é dinossauros vivos? Ele faz essas perguntas, assim. E a Laura Dern tá no filme pra mostrar os peitos, que na época estavam incríveis. A Xuxa, né? Porque ela é igual a Xuxa. É verdade. Porra, cara da Xuxa. Xuxa ou não, ela tá com os peitos incríveis nesse filme. Shortinho, e ela tá com as pernas legal. O que ela fez de bom, hein? Nada, cara. Só o Jurassic Park. O Céu de Outubro, ela é uma professorinha do... Sabe aquele Céu de Outubro que os moleques estão criando foguete? Isso, exatamente. Boa. Ela é a professorinha do moleque. Ela também tem um papel interessante lá no Happy Ends, lá no 2005 e tal. Ah, sim. Ela é conhecida por esse filme também. Eu não vi, mas tá aqui falando que ela é conhecida por esse filme também. Estavam todos derretendo. O Malcolm está bem. Eu apliquei uma injeção de morfina nele. Vão ficar todos bem. Quem é melhor para conduzir as crianças pelo parque dos dinossauros do que um perito? O primeiro show que eu montei quando vim da Escócia... Foi um circo de pulgas, Pitcourt Lane. Era maravilhoso. Tinha um mini trapézio e, como se diz, um carrossel. E uma gangorra. Tudo motorizado, é claro. Mas o povo dizia que via as pulgas. Oh, estou vendo as pulgas, mamãe, você consegue vê-las? Pulgas palhaços... Pulgas equilibristas e pulgas desfilando. Mas neste lugar... Eu queria mostrar a eles uma coisa que não fosse ilusão. Uma coisa que fosse real. Que pudessem... Ver e tocar... Uma... Obra de mérito. Mas não pode racionalizar, John. Você tem que sentir. Está certa, absolutamente certa. Contratar Nedry foi um erro, isso é óbvio. Somos superdependentes da automação. Posso ver isso agora. Da próxima vez, tudo será corrigível. John. A criação é um ato de pura vontade. Da próxima vez será impecável. Ainda é o circo de pulgas. É tudo uma ilusão. Quando tivermos o controle de você tudo... Você nunca teve o controle. Essa é a ilusão. Eu estava deslumbrada pelo poder deste lugar. Mas eu cometi um erro também. Eu não tive respeito suficiente por esse poder e agora eles estão soltos. A única coisa que importa agora são as pessoas que amamos. Alan, Lex, Jim. John, eles estão lá onde tem pessoas morrendo. Pois é. Gostoso? Não poupei despesas. O filme ele tem vários clímaxes, né? Por exemplo, da fuga do vilão, não deixa de ser um clímax, apesar de ser uma preparação para o grande clímax. Tem a cena que a gente já falou dos Velociraptors. Carro. Tem outro clímax muito bom, assim, apesar de não ser aquele clímax de ação, mas é um clímax de aventura, é quando eles estão correndo e os dinossauros correndo no campo aberto, que é uma das cenas mais lindas do cinema de todos os tempos, né? Música sobe, eles correm, dinossauro passa por cima. As plantas voando, o vento batendo. Nossa, é fantástico. Acho que uma das tomadas mais lindas que tem no cinema é aquela que o helicóptero tá chegando na ilha. Ah, e sem dúvida. Na verdade, as duas. Chegando e saindo. Chegando e saindo também, mas eu acho que é chegando, né, cara? Que a ilha é gigantesca, né? A própria ilha já tem um aspecto... Lost, né? Exatamente, lembra até um pouco Lost. Aí vem aquele helicóptero Águia de Fogo, né? Águia de Aço, assim, que era o Trovão Azul e o Águia de Aço. Aí vem o Águia de Aço vindo e sobe a música do John Williams, que puta que pariu. O legal é porque é como se estivessem abrindo as cortinas, né? Você vai pro teatro, aí você fica ali vendo aquela cortina vermelha, boring, passa 30 minutos sentado ali, toca a sirene, vai começar, é agora. Quando abre a cortina, você vê o cenário, tudo organizado, tudo bonitinho. É ali, né, cara? É o cenário deles, é o Vietnã deles, digamos assim. É genial também. E a cena, no final, saindo... Também é muito boa, porque você vê a ilha, mas só que agora você tá cansado, cara. É, tá aquela tensão toda, né? Aquela é foda. Me dá uma aflição ver aqueles dinossauros destruindo um negócio. Gente, o bagulho tava acabando de ser pintado. Vocês lembram quando ele chegou no centro de visitantes? Que o centro de visitantes, o nego tá acabando de dar a segunda mão. O nego tava parafusando os dinossauros, o esqueleto ali, né, velho? É, o nego tá pulindo as cadeiras, velho. Ninguém usou aquilo ali, é tipo Titanic. Ninguém usou aquilo ali. Aí, de repente, entra o tiranossauro cagando na mesa... Aí chega, sabe, chega os Velociraptor fazendo xixi no chão, aquela coisa, aquela anarquia louca. Vai me dando uma aflição tão grande aquilo. Eu falei, gente, o negócio tá limpo, pelo amor de Deus, deixa o povo usar, pelo menos. E a ilha é tão bonitinha, cara. Eu acho legal que o Raymond fica o tempo todo assim, eu não poupei despesas. É, a frase recorrente dele é não poupei despesas. Né? E ele realmente achando que tava fazendo alguma coisa pra humanidade, né? Ele tava dando alguma coisa pra humanidade. Não, e aí veio o advogado, não, nós vamos cobrar $10,000 por pessoa pra poder assistir. Isso aqui vem cheio de gente, tá? Não, eu quero fazer uma coisa pros pobres. Isso, pra todo mundo, né? Todo mundo vai ter acesso e tal. Aí o cara, não, vamos ter um dia de cupom. Aí eu fico imaginando, dia de cupom. Fico imaginando a gente compra juntando... coletivo, cara. Aí você sabe que Groupon, essas peixes urbanas, esse negócio é tudo uma cilada, né? Aí tu compra... Não, esse cupom que você comprou, só dá direito a você olhar um dinossauro a... 3 km de distância por 5 segundos. De segunda a quinta. Na verdade, compra coletiva é tão roubada que eu acho que a galera desse filme, do primeiro, foi por compra coletiva. Por isso que deu merda. Eles foram maltratados pelo dinossauro. Dinossauro mal treinado pro pessoal das compras coletivas. Acho que foi isso. Já gostava muito de John Williams, por causa do Superman, Star Wars e tudo. Mas vendo esse filme no cinema, com essas cenas memoráveis, né? Que ele bota a música ali, que eu me apaixonei pelo cara. Principalmente na cena que eles estão chegando de helicóptero, como o PH falou, né? E aquela hora que eles veem a primeira vez o dinossauro. Você tem ideia, viu, Miotti? Só pra concordar com o que você fala, o John Williams diz que essa foi a trilha sonora que ele mais gostou de fazer, cara. Que ele mais gostou, é? Eu não sabia que ele tinha falado. Ah, é fantástico. É, essa de Star Wars são as que ele mais gostou de fazer. Star Wars pelo laço que ele tem com o George Lucas. E esse filme também não deixa de ser daquela patota Steven Spielberg e George Lucas. Até porque o George Lucas fez a pós-produção completa do filme. Até porque, durante a pós-produção, Spielberg estava filmando A Lista de Schindler, que também não foi um filme qualquer, né? Na verdade, tudo com relação a som é o melhor do filme. E olha que o filme tem um roteiro bom, eu julgo bom. Tem uma premissa muito boa, visual, efeitos visuais fantásticos, inovadores e tudo. O filme é divertidíssimo de se assistir hoje. Só que eu acho que, assim, efeito sonoro e trilha sonora sonora, cara, não é 10, cara, é 20, porque é muito, muito over, cara. O parque do o Jurassic Park, ele quebrou aquela hegemonia de que todo dinossauro rugia, né? É, o que eles fizeram pra criar o som dos dinossauros, né? Eles misturaram vários sons de animais que existem. Então, por exemplo, os Velociraptor é uma combinação de filhote de elefante, morsa e golfinho. Misturou e virou o som do Velociraptor. É legal, e o Velociraptor, quando ele tá caçando assim, fica mesmo o sonzinho, né? No golfinho. É que, não, e quando fica, ó, ó, ó, é legal, né? É, muito bom. Eles até comentam, né? Assim como os golfinhos se comunicam, né? A doutora comenta, olha, parece que eles estão se comunicando. O tiranossauro foi uma combinação dos sons do cachorro, de um pinguim, de um tigre... Cara, eu juro que eu pensava que era o cachorro de um pinguim. De um... Crocodilo e elefante. Braquiossauro era baleia e jumento. Olha aí. Aí, PH. Steven Spielberg é Ceará, meu amigo. Ai, cara, mas é muito legal essa questão sonora. Não é à toa que o filme ganhou o Oscar de melhor edição sonora, né? Edição, melhor som, melhor edição de som e melhores efeitos especiais, que a gente já falou bastante aqui sobre eles, né? A edição de som é tão de outro mundo. Quando eles estão na floresta, não tem um segundo que o som não faça sentido, sabe? Sempre tem um som de riacho, de água, pássaro, tudo tá funcionando. Tipo, não é aquele som repetitivo que a gente entra no site, durma bem, né? Não tem aquele site? Durma bem, som de chuva. Não é aquele som repetitivo que a gente consegue notar um padrão. Não tem padrão no Jurassic Park. É, parece muito real, né? O som é completo, vivo, né? É literalmente vivo. Esse filme, cara, teve um efeito muito forte em mim quando eu fui assistir, cara. O filme é de 93, eu tinha 12 anos. Eu não fui assistir esse filme diversas vezes no cinema, nem nada assim. Eu também só vi uma vez no cinema. Eu vi 15. 15? Ah, o PH ia pra cadeia, ele já contou. Ele ia pra cadeia, McDonald's, tá, e depois ia assistir o filme. A gente já contou essa história. Eu me lembro nitidamente de ser um filme que me impressionou muito, cara, quando eu fui assistir. Porque era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Aqueles dinossauros tão bem feitos, sabe? Uma parada tão bem feita, tão impressionante. Parecia que tava vivo o negócio, sacou? Assim, eu não notava que era efeito especial, sacou? Várias vezes antes você via o negócio e falava, ah, velho, isso é um boneco. Esse eu não tive essa impressão, sacou? E eu fiquei maluco pela parada, cara. Fiquei maluco por dinossauro também. Era uma época em que eu comprava tudo de dinossauro. O trabalho da escola, da feira de ciência, foi sobre dinossauro. Cara, os dinossauros viraram uma febre nessa época. O pessoal mais novo nunca vai saber o que é a nossa emoção quando a gente assistia 10 segundos do lançamento do novo filme espetacular, tipo Jurassic Park, no Jornal da Noite. Não, eu não sei se vocês lembram, um pouco antes de estrear o filme, teve um Globo Repórter especial sobre dinossauros. Isso, com o Sérgio Chapelin, Isso que eu tinha gravado em VHS. Ficava assistindo que nem uma tonta. Animações tosquíssimas. Não, mas o que eu acho mais foda é que, assim, nessa época, você tinha pouco acesso ao que ia sair no cinema. Era, no máximo, trailers que você assistia antes dos filmes que você foi ver. Hoje o pessoal se peida pra ver no YouTube. Isso, né, hoje é tranquilo. Hoje você sabe, o filme já foi anunciado, Jurassic Park 4, não saiu nem trailer, não saiu nada, você já sabe que o filme vai existir. Naquela época era assim, você abriu o jornal, o que, que vai estrear essa semana? Parque dos Dinossauros, você... Puta que pariu! Saía a reportagem na revista 7. Na 7, isso mesmo. Cara, a 7 veio um post do Jurassic Park. Olha aí, era a única fonte, assim, de informação do que ia vir por aí, né? Mas mesmo assim, nem todo mundo comprava, era uma revista cara, era uma revista, né, que não era acessível pra todo mundo, não chegava em todas as bancas, enfim. Só quem sabia da existência daquela revista que ia atrás e tal. Então, eu me lembro até hoje, o dia que eu descobri que ia ter Tartarugas Ninja no cinema, velho. Nossa, velho, eu vi o filme, assim, eu lembro a gente indo no Cinemarcia não, era Cine Carinha aqui em Brasília, que depois virou uma igreja evangélica. Aí eu me lembro, cara, de espiar, assim, a gente indo assistir Tartarugas Ninjas. E naquela época eu não entendia direito. Pô, mas peraí, são tartarugas de verdade? São pessoas? É desenho? Eu não sabia o que ia ser o filme. Isso. Pô, se é do filme, era um desenho. Então eu achava que era desenho. Cara, quando eu dei uma espiada, que eu olhei assim, que eu saí com o olho esbugalhado, meu pai virou e falou assim, que houve? Eu falei, é de verdade, pai? Cara, ninguém nunca vai... Velho, essa molecada nunca vai saber essa emoção. Nunca, cara. Velho. Desculpa. Nunca, cara, não vai. Vocês nunca vão ter essa emoção. Isso é uma coisa, e é uma coisa que não vão poder roubar da gente, Calaveira. É mesmo. Nunca, velho. Isso é uma nunca, coisa que não vão poder roubar da gente, cara. A emoção de você assistir um Jurassic Park assim, sem preview de nada. De nada, velho. Você não sabia de porra nenhuma, cara. De nada, velho. Não tinha noção de nada. Eu sabia que o Spielberg tava fazendo um filme de dinossauros. Só isso. É, e hoje você tem que mostrar uma crítica, uma puta de uma resenha, uma sinopse enorme. E antes era isso, era o filme de dinossauro. E o legal é que aquela primeira cena, que quando eles estão no Jeep, primeira vez que eles veem o dinossauro, a gente tem a mesma reação que os atores. Isso. Porque a gente fica tão embasbacado contra eles. E pior ainda é porque eles ficam olhando, a gente querendo olhar, porque não mostra na mesma hora. Fala, caralho, que porra que eles estão olhando? Quem de nós aqui não ficou paradinho na cena do tiranossauro quando assistiu no cinema a primeira Nossa, vez? Velho. Eu tô travado até hoje. Eu não me mexia. Meu pai me sacaneava e falava assim pra mim, pode se mexer, é filme. Eu falei, não, pai. Deixou de ser filme há muito tempo. A gente ficou ligado nas orientações do Dr. Grant, ele fala, não se mexa, aí você, porra, caralho. Não, esse foi o primeiro filme que eu pulei da cadeira, na cena que a Xuxa tá lá ligando a luz. Ah, é verdade, putz, muito, muito foda. E aí, pô, logo em seguida vem a cena do braço do cara. Do braço, puta que pariu. O braço, e ela segura o braço. Foi a primeira vez que eu vi, acho que na tela grande, um membro cortado, cara. Eu era moleque, eu tinha 12 anos. Caraca, olha só isso, velho. E outra, censura baixíssima, né? Voltando pra essa cena, aquela cena que a gente já falou bastante, quando inicia, uma coisa que eu me lembro muito bem, porque assim, os caras quando são fodas, até a iluminação faz você embarcar no filme de uma maneira diferente, né? Quando eles chegam na ilha, porque o helicóptero ele é escuro, né? E dentro do helicóptero tá escuro e tá meio, o céu tá meio cinza. Quando a câmera vira pra ilha, cara, ilumina o cinema inteiro, velho. Ilumina tudo, assim. É incrível, cara. A velocidade é tudo, cara. É tudo perfeito. No começo eu brinquei que eu fiquei muito empolgada, não ficava parada na cadeira. Mas você imagina o seguinte: uma nerd louca por dinossauros, de 15 anos, cara, você senta lá, era muito real. Você olhava pro meu. É, foi o que eu falei, era real demais, cara. Eu não conseguia ficar parada, porque assim, era um negócio assim, inacreditável, cara. Os dinossauros estavam lá se mexendo e comendo as pessoas. É uma coisa que não vão conseguir tirar da gente, é essa emoção de você ver pela primeira vez uma coisa tão real na sua frente que você não, assim, que você acredita naquilo, sabe? Hoje você tem, você pode ter o filme que você quiser, cara. Você pode ter o que você quiser. E é tão normal hoje, ninguém se assusta mais, ninguém se assombra mais com nada no cinema, né? Ninguém fica assim, puxa, parabéns, como é que eles fizeram isso? Não, você sabe que é computador. Essa é a grande diferença de ter visto o Jurassic Park no cinema, cara, porque foi a primeira vez que a gente viu uma coisa tão bem feita. E outra, assim, se você contar no filme inteiro, aparece 15 minutos de dinossauro. O Malcolm até zoa, né? Pergunta, vocês pretendem ter dinossauros no seu tour de dinossauros? Isso, é muito boa essa cena, né? É igual o Miotti falou, a cena que eles veem o primeiro dinossauro, que é o Brontossauro, né? O grandão. A expressão dos atores é exatamente a mesma da gente que tá assistindo, cara, naquela época. Foi exatamente a mesma. Exatamente. O vislumbramento que a gente ficava olhando assim, cara, isso é de verdade? Como é que eles fizeram isso? Porque, né, não tinha. Foi um salto gigantesco. A gente não tinha nada parecido com aquilo. Do nada aparece um dinossauro vivo. Ah, pro inferno, meu irmão. Quando eu assisti, meu, eu voltei a ter uns 5, 6 anos, sabe? E hoje ainda eu pego pra assistir quando essa primeira cena ainda tem o mesmo impacto. Uma frase que tem no filme que eu acho sensacional. O advogado chega pro garoto, né, pro filho da Meryl Streep. Aquele garoto é filho da Meryl Streep? É filho da Meryl Streep, sabia não? Sabia não. É, ele fez até um filme com ela, aquele Rio Selvagem. Ele é o filho dela no filme. E ele tá no último G.I. Joe, cara. Ah, é? Uhum, a gente mouse. Ele pega aquele binóculo, sei lá, que porra aquela que ele bota na cabeça, né? Aí o advogado chega pra ele, esse negócio é pesado? Aí ele, é sim. Então é caro, pode largar aí. É engraçado que hoje isso já mudou, né? Hoje mudou. Hoje mudou. Quanto mais fino e pequeno, é mais caro. Pra mim, toda a cena do ataque do tiranossauro é perfeita. É uma das melhores sequências do cinema. Muito tensa. E não só por ser tensa, ela é bem construída, sabe? Ela tem um clima. Ela vem crescendo. Ela vem crescendo, vem crescendo. E quando o bicho aparece, velho, é um Deus nos acuda, cara. É assim, velho, tora é tora, tora, sacou? A preparação pra cena já é foda. Porque eles já vão se parando. Aí para do lado do paddock lá do T-Rex. A energia dia cai, eles ficam naquele papinho, tá chovendo, as crianças começam a ficar inquietas. Daqui a pouco, o menino olha pro copo d'água e o copo d'água tá fazendo aquele reverb, né? Ele fala, vocês sentiram isso? Não sei o quê. E aí, vocês sabem como é que foi feito esse tremelique da água? Uma nota de guitarra, né? Exatamente. Eles botaram um amplificador ali embaixo do console e tocaram um acorde de guitarra. E aí, a reverberação do som fez com que desse aquela tremelique ali na água. Piada dele, né? Mas enfim, segundo Spielberg, foi o efeito especial mais difícil de ser feito. Isso, porque foi sem querer, cara. Foi sem querer. Eles não conseguiam descobrir como fazer. Não, e ele também não conseguia. Ele não conseguia chegar naquele formato do círculo, né? Que ele queria, né? Não, eles não conseguiam saber como fazer, cara. O que é mais interessante ainda, assim, tipo, cara, como fazer isso? Tentaram um monte de coisa, balançar o carro, não sei o que, e nada. E até que uma hora o cara chegou com a solução lá, porque ele tava tocando guitarra e bebendo cerveja e viu a parada acontecer. É engraçado como essas coisas acontecem, né? E aí, quando o dinossauro aparece, cara, é muito sinistra a cena, né, cara? Você fica realmente tenso ali com aquele monstro gigante e ele é uma força da natureza, né, cara? Ele monta em cima do carro e quebra. E em momento nenhum você consegue discernir o que é efeito especial, o que não é. É uma cena, assim, pra história, velho. Tem até aquela membraninha, né, na boca, quando ele abre a boca, assim, tem uma membraninha. Isso! Cara, é fantástico. Você fica assim, caralho, que foda. Entra um pouco nisso que o PH falou lá no início de brincadeira do programa, mas tem a ver. Tem muitos estudiosos evolucionários que falam que sem a extinção dos dinossauros, o homem não teria como andar na Terra. É aquela coisa assim, eles precisaram ser extintos pra gente ter a nossa vez, e eu tô falando isso assim, dessa força da natureza que você mesmo falou aí, né? Essa coisa titânica, cara, que, velho, imagina um tiranossauro correndo atrás de você, cara. Quantas toneladas tinha aquela? 9 toneladas? E tá provado cientificamente que ele andava 40, 50 km por hora, uma coisa assim. Outra cena que eu acho muito foda é a cena da vaca sendo levantada pra botar no poço dos Velociraptors, cara. Porque você não vê nada, sacou? E ao mesmo tempo você fala assim, esses bichos aí são foda. Não, você vê que não tem nem sangue, né? Quando levanta, tá só destruído. Não tem uma gotinha de sangue naquela... Beberam até todo o sangue do bicho, né, velho? Agora, vocês sabem que essa do tiranossauro que vocês estão falando tem um dos erros de continuidade mais toscos e agressivos da história do cinema. Vocês sabiam disso, né? Se vocês repararem, o tiranossauro, ele vem de um terreno plano, não é? Quando o carro para, a gente até vê a cabra. Ali é um terreno nivelado. Você é um terreno que seria da altura, do nível de onde os carros estavam. Quando o tiranossauro invade o trilho dos carros e começa a destruir os carros, vocês repararam que ele empurra o carro pro mesmo lugar de onde ele veio e aí o negócio magicamente se transformou numa ravina. Num abismo, né? Num abismo. É um dos maiores erros de continuidade da história do cinema. É, verdade. É o mesmo local e da onde ele vem andando. Ele vem tipo voando, velho. É tipo um super tiranossauro. Ele quebra a grade, né? Ele quebra a grade e quando ele quebra a grade e volta pra empurrar o carro pra dentro, ele tá empurrando o carro pro abismo. O carro cai no mesmo buraco que ele abriu na grade. Exatamente. Cena que eu mais gosto é no final, depois que o tiranossauro tá brigando lá com os Velociraptors, ele dá aquele rugido assim, aí cai aquela faixa quando os dinossauros dominavam a Terra. Ah, aquilo ali é muito bom, né, cara? Esses são os detalhes que o Spielberg sabia colocar num filme. Isso aí foi deliberadamente colocado por eles. Ele lá, o... É, você vê que é proposital, mas é tão... Eu acho muito foda. Inclusive, o final mudado também foi ótimo. O final não é esse, né? É, o final original era muito ridículo, né? O final original, o Alan Grant ia subir em cima ali daquele tiranossauro de osso, o dinossauro ia ser meio que uma marionete. Ele ia usar os cabos pra esmagar os dinossauros com os pés de osso do outro dinossauro, né? E aí ia descer e conseguir fugir. Mas o Spielberg teve a ideia de transformar o tiranossauro no herói. Ele chega no último momento e salva todo mundo, sacou? É clichê, mas é muito mais legal do que o... Não, muito mais legal. Eu vibrei. Eu fui ver com a minha avó, né, coitada. Ela que... Eu vi duas vezes no dia da estreia. Seguidas. Aí eu, viu, vó? Ele é o herói do filme, tá vendo? Ele é bonzinho. É, ele é o Roy, né, cara? O Roy é gente boa. Lembra do Roy, velho? O Roy é mó bundão, né, cara? Ô, Dildo! Como é que ele falava? Ele tinha uma voz muito esquisita, velho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É mesmo, velho, que merda. É o Roy, é mesmo. Mas então o Spielberg acabou mudando essa cena pra que ele virasse o herói e salvasse o dia ali dos Velociraptors, que são os bichos tinhosos do filme, né, cara? E uma boa escolha, viu? Uma boa escolha. Porque se botasse o Tiranossauro como vilão principal, ele teria um grande problema. Exatamente isso, um grande problema, né? Por que botar uma porra daquela numa cena toda vez, velho? Pois é, o Velociraptor foi uma saída barata, né? Mais barata do que o Tiranossauro. E muito mais mortal, né, cara? Porque ele é mais rápido, mais veloz, mais ágil. O estilo de caça deles também, né? Isso, ele é tipo uma cobra tamanho dinossauro, né, velho? É foda. Olha, eu me pelava de medo do Velociraptor, velho. Não, e aquela descrição, quando eles estão lá na primeira vez que eles vão ver a jaula do Velociraptor, que o cara fala, né, que eles estavam testando a cerca elétrica, que eles tinham memória. Nunca iam no mesmo buraco, cê né? Você nem viu o Velociraptor, você tá se cagando de medo dele. Não, porque assim, eles o tempo todo estão construindo a imagem do Velociraptor de vilão. Tipo, lá no começo do filme, aquele cara morre com o Velociraptor. E aquele Muldoon que a gente vê que o cara é fodão, ele é tipo o Rambo dos caçadores de dinossauro. Não, não é isso não, ele é o Crocodilo Dundee. Isso, ele é o Crocodilo Dundee dos caçadores de dinossauro. Ele, em vez de ser o caçador de crocodilo, o cara é caçador de dinossauro. Velho, ele tem medo do Velociraptor. Ele fala assim, Tiranossauro? Nhê. Mas Velociraptor? Puta que pariu. Aí você já faca, porra, esse cara deve ter alguma razão pra falar isso, né, velho? Ele se apresenta no filme assim, eu acho que você devia destruir todos. Isso. Exatamente. O esqueleto que o Dr. Grant tá cavando é de um Velociraptor, e aí ele usa, ele explica como o Velociraptor caça pra assustar lá o molequinho gordinho lá, pentelho. Inclusive, o melhor jeito de se assustar uma criança, né? Não, e é legal que ele descreve a maneira de ataque do Velociraptor, que no final das contas não tem nada a ver com o que ele descreveu no filme, né? Não, ele primeiro usa as vísceras pra abrir sua barriga, porra nenhuma, ele voava na jugular, como todos os bichos. É legal, porque ele ficou o tempo todo aprendendo. Ele falou, pô, eles andam em bando e tal, eles não andam divididos. Eu acho muito legal aquela unha do Velociraptor que fica batendo assim no chão. Tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec. Cara, é muito perverso o bicho, muito, né, velho? Demais. É como se ele tivesse assim... Eu tô aqui. Isso. Batendo o pezinho no chão assim, tipo... Oi, eu tô aqui. Nossa senhora, você é doido, meu irmão. A cena que eu acho muito foda são todas que tem o Ian. Porque ele é muito canastra, velho. Mas ele é muito canastra. O Jeff Goldblum, como eu tava falando, ele nunca foi um ator grande coisa. Mas, cara, ele tá muito canastrão nesse filme. Canastra e sensualizando, você viu? Lembra aquela cena do Triceratops, que tem um monte de cocô? Você viu como ele se aproxima do monte de cocô? Né? Ele chega gingando, cara. Ele com a camisa aberta, com aquele medalhão de Raul Seixas, assim, no bucho, né? Velho, ele vem rebolando o bombrinho, assim, não é não? Ele vem, tipo, nossa, a pile of shit. E por muito tempo ele pegou a Laura Dern, viu? Foi mesmo? Foi casado com ela uns 2 anos. E foi depois desse filme. É, mas no filme dá pra ver que ela tá, tipo, molhada pra ele, né? É pois é. Ela nem disfarça, ela... Como, né, velho? Que hoje o cara tá acabado, velho. Ele tá, sério, ele estragou, velho. Cara, minha cena favorita, assim, é um mix. É com certeza a cena deles correndo no campo, com os dinossauros, porque era aquilo que eu queria fazer, queria ficar correndo nu ali com a galera e tal. Essa cena é fantástica. Mas eu também gosto muito da cena final, que apesar de piegas, né? Mas ela passa o cansaço necessário, como eu já falei. E é um cansaço que transmite pra gente, cara. Aquela coisa, cara, eles realmente nunca mais vão voltar pra aí. E eu preferia que não tivesse continuação, principalmente por conta dessa cena final, desse desfecho, de dizer assim, já passamos por tudo que tivemos que passar, e é isso. Acabou o sonho, acabou o trabalho, acabou. Abraço. É, e sobe majestalmente a música do Joe Willis. Thank you. Voltando. Gente, espera só eu fazer um... Fechar meu cachorro aqui, rapidinho. Fechar o cachorro? Você abriu ele? Tá fazendo uma cirurgia nele? Eu vou aproveitar e também dar um pulo aqui dentro pra avisar que tá... Tem umas movimentações aqui no meu quarto, peraí. Ixi, tem umas movimentações no quarto, é atividade paranormal, foi... hein? É, cuidado, não, exatamente. Aí. A Mariana foi avisar o padre que tá tendo poltergeist na casa dela. Peraí que eu já vi. E o Brunão tá fechando o cachorro na cirurgia, depois da cirurgia, né? Mas vamos falar primeiro da sinopse. Pra quem não assistiu o filme, sempre existe aquele maluco que não assistiu o filme, mas vamos lá. Tem, cara. Outro dia eu fiz um vídeo e tem gente reclamando porque eu falei de Goonies. E eles não viram Goonies. Nossa. Olha o spoiler, né? Ainda que falou, olha o spoiler, né? Goonies. O barco vai embora no final. Olha o spoiler aí, velho. Porra, o Willy Caolho é caolho, pô, não faz isso. Não fala isso. Então, no Jurassic Park, dizer que os dinossauros se revoltam também é spoiler, então tem que cuidar com isso aí. Mas do Contatos Imediatos mesmo, cara, a história que ele dirige é de um cara que abandona a família pra ir pra outro planeta. Mas se o Spielberg quiser produzir o filme da minha vida, eu tô aí. A história de PH, um calango do Nordeste. Isso aí. Você não acha que isso também é um pouco, tipo, falta de iniciativa da equipe? De alguém falar, puta, olha, essa ideia não é legal. Ah, mas quem vai dizer isso? Mas quem é que vai falar isso? O cara é o Spielberg, velho. O cara é Spielberg e é judeu. Eu acho que, assim, no começo de carreira ainda tinha, assim, um nível mais igual, de igual pra igual com a equipe. O cara podia falar, puta, meu, com a bosta. Não, sabe qual é o problema? É que hoje ele chega e fala pro Jorge Lucas, Jorge, o que você acha disso aqui? E o Jorge fala, pô, tá massa. Só que o Jorge tá gagá pra caralho. Eu gostei do Jorge. Jorge, o que eu faço isso aqui, Jorge? Não, olha como é que o Bruno falou. Ô, Jorge. Imagina. Jorge. O bicho me liga na Tim, ele liga de Tim pra Tim pra não pagar. Aí ele vê assim, ó. Ô Jorge, eu tô querendo fazer um filme agora sobre ETs gays, o que você acha? Acho show, velho, acho show. Vai fundo. Steve, vai fundo, Steve. Tem outra cena também, né, ele finalizou o filme assim em casa, ah, terminei, vou ver o que é que o Jorge acha. Isso. É. Brincadeira, gente, riam, por favor, eu fico tão sem graça quando eu faço essas piadas. É, que é outra, até outra coisa interessante, né, pra falar. Cara, uma vez eu tava numa exposição. Eu acho legal que a internet dele corta na hora que ele vai contar a parada. Na hora que ele fala assim, cara, eu acho legal. E tipo assim, na hora que o negócio, quando eu vou fazer isso, aí corta. É. Ela não corta antes, ela corta na hora da interjeição. Ela aprendeu com o Spielberg. Voltou, voltei, rapidinho. Vai lá. Não, que eu... Vai falar. Caiu. Aí, viu? Voltei, tá lá. Voltei, vou falar agora. Cai a conexão. Não acredito, cara, não acredito. Que é isso, bicho? Calma, cara, o nome disso é Brasil, velho. O nome disso é chuva em Fortaleza, não merece essa cidade. Vai cair de novo daqui a pouco. Mas enfim, eu fui rapidinho. Eu fui no... Eu... Ah, não, velho. Fala sério, PH. Você tá de sacanagem, bicho. Eu tô falando, cara.